aqui desses espaços cansados, a revolta do lado, a incerteza no olhar. Porque já não tem a esperança, não tem a alegria, não quer mais sonhar. Você, como um patriota, já teve o orgulho de um país fazer. E hoje, como um idiota, esquecido por muitos, não quer mais viver. Creia que tudo pode um dia mudar. Faça a juventude de novo sonhar. Frequenta uma fila cansada, revolta aliada, com ódio no olhar, trazendo na fome o abandono de um país sem dono para receber. Recebe a miséria de todos e o que tem agora não dá para viver. Essa é a recompensa, e assim ele pensa: eu não posso morrer. Creia que tudo pode um dia mudar. Faça a juventude de novo sonhar. Com um novo Brasil, esse é o nosso país.